o mês dos jovens, e os jovens vão estar à frente das atividades da igreja. E tudo que eu peço à igreja, do modo geral, é que dê todo o apoio aos nossos jovens participando, trazendo também convidados, porque nós teremos outros pastores pregando aqui e certamente teremos assuntos muito importantes, e eu convido você a participar desse mês. Muito bem, meus irmãos, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Quero ler a partir do versículo 14. Uma carta escrita à igreja de Laodiceia. Embora não seja a minha intenção fazer uma exposição ou a explicação desse texto, mas à luz do próprio tema que a juventude adotou para esse mês, a nossa relação com Deus, sermos um cristão verdadeiramente ou um religioso, então eu quero mais especificamente trabalhar esse aspecto do texto. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, de 14 a 22. Todos acharam? Amém? Esse amém está mais para um amém para quem não achou do que de quem achou. Então, se acharam mesmo, diga amém. Mesmo diga amém. Agora eu acredito que vocês acharam, encontraram um texto. Deixe-me ler aqui, você acompanhe na sua Bíblia a leitura que farei. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te peço em nome de Jesus, o nosso Senhor, que tu fales ao nosso coração nesta manhã, pois nós queremos compreender qual é a tua vontade, queremos saber o que o Senhor quer falar ao nosso coração, porque nós queremos ter uma vida cristã que seja digna do Senhor. Fale ao nosso coração, ó Deus. Fale ao nosso coração, é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Alguns anos atrás, eu não diria alguns anos, mas algum tempo atrás, eu fiz uma pergunta. E eu sugeri, você não precisaria fazer isso literalmente, mas eu sugeri que você pensasse, primeiro, o que você acha que as pessoas acham de você? O que você pensa que as pessoas acham de você? Com medo de saber, normalmente a gente nem pergunta. Porque na nossa mente, no nosso coração, a gente vai direto onde nós entendemos que somos falhos. E aí no nosso coração a gente pensa: eu não gostaria que a pessoa apontasse exatamente isso na minha vida. Então nós não gostamos de perguntar: o que que você acha de mim? Porque eu não vou certamente muito, talvez, gostar do que as pessoas pensam ao meu respeito. Mas o que as pessoas pensam de nós não é tão importante quanto aquilo que o Senhor Jesus pensa. Eu sei que você é um cristão, eu sei que você é um membro dessa igreja, talvez não, mas eu sei que você tem a sua relação de alguma forma com Deus. Mas eu gostaria que você me respondesse, ou respondesse para você mesmo, o que Deus acha ou pensa da sua vida. Se Jesus chegasse aqui agora e fosse conversar com você e falar com você de você, o que exatamente ele diria? Será que ele diria: poxa, meu irmão, eu estou feliz com você, você é um servo fiel e dedicado? Ou ele diria: você tem me causado muitas tristezas, não tenho me alegrado da sua vida? O que Jesus diria a respeito de você, para você? E dependendo do que ele dissesse, se fosse algo que você precisasse fazer ou mudar na sua vida, como é que seria? Porque muitas vezes nós achamos que estamos fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus, e esse é um problema. Porque achamos, nós pensamos: não, Jesus quer que a gente faça isso, Jesus quer que a gente faça aquilo. Mas será que aquilo que eu tenho feito, aquilo que você tem feito, é exatamente aquilo que o Senhor Jesus quer que nós façamos? Isso significa que muitas vezes na igreja de Cristo Jesus a gente está crente que está fazendo a vontade de Deus, a gente está crente que o Senhor está satisfeito com a minha vida, a gente está crente que nós estamos no caminho certo. Isso aos nossos olhos. Mas aos olhos do Senhor, ele diz: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Tudo isso que vocês estão fazendo aí, eu não tenho o menor conhecimento. Vocês estão fazendo as coisas conforme a vontade de vocês. Conforme a gente lê lá no livro de Juízes, que o texto diz lá: e eles faziam tudo conforme o bem lhes parecia. A atitude do povo era conforme bem lhes parecia, e por isso o povo de Deus precisaria da ajuda de Deus. Aí Deus mandava um juiz para o juiz direcionar o povo sobre aquilo que devia fazer. Também eu vou sempre me lembrar da vida do apóstolo Paulo, que perseguia os cristãos, era um judeu daqueles bem ferrenho. E Paulo, ou Saulo, né, perseguia os cristãos, e ele acreditava de todo o seu coração que estava fazendo um grande serviço para o Senhor. E de repente ele se encontra com o próprio Senhor. E o Senhor diz assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. E a partir daquele momento Paulo se tornou outra pessoa. Ele se converteu, se tornou uma nova criatura. Mas ele acreditava que estava fazendo tudo certo. Assim também o que eu penso que é o retrato da igreja evangélica do século 21 é: está pensando que está fazendo tudo certo, mas estão fazendo segundo o seu próprio coração, conforme bem lhe parece. E aí certamente Deus não está se agradando daquilo que ele tem visto e ouvido do seu povo. Porque o povo do Senhor hoje não consegue ser submisso à vontade dele. Muito bem, talvez essa fosse a palavra do Senhor Jesus para nós nessa manhã. O que você acha que ele pensa de você? Será que ele se agradaria de você? Foi o que aconteceu com essa igreja aqui. E a gente vai perceber como é que a gente passa de uma coisa para outra, isto é, de uma vida cristã autêntica para uma religiosidade que acreditamos que estamos fazendo tudo que agrada a Deus, fazendo tudo do jeito de Deus, e Deus olha para aquilo e fala: mas não é nada disso. como o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, ele era sincero, mas estava completamente errado. Talvez muitos de nós sejamos sinceros, mas errados. E o texto trata de um assunto mais ou menos parecido com isso, porque o texto trata da igreja de Laodiceia, e no comecinho o texto diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, que certamente era uma carta direcionada ao pastor, para o pastor chegar para o povo e dizer: ó, nós estamos achando que estamos com a bola cheia diante de Deus, mas não estamos não. Escreva, o texto diz: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. O texto está se referindo a Jesus, o Todo-Poderoso, com toda a sua autoridade, com toda a sua glória. Por isso todas essas descrições aqui. Jesus, com todo o seu poder, com toda a sua autoridade, com toda a sua glória, então ele pode falar aquilo que ele vai dizer aqui a respeito dessa igreja, assim como ele pode falar aquilo que ele quer falar a mim e a você também. E o texto continua, depois de dizer aqui quem é que está se referindo à igreja, e se é Jesus, ele olha para a igreja e vê o coração das pessoas. O pastor vê você, mas não sabe o que está no seu coração. Mas Jesus olha, sabe realmente quem nós somos, o que está em nosso coração. Então, aquilo que ele fala é de conformidade com aquilo que está gravado no nosso coração. E o que estava gravado no coração daquela igreja não foi nada legal. Normalmente, nas outras cartas, a maior parte delas, dessas sete igrejas da Ásia, ele começa falando coisas boas. Olha, eu os conheço, vocês têm sido fiéis, não suportam os falsos profetas, e, enfim. Mas aqui ele já vai direto no aspecto negativo. Parece que aquela igreja não tinha nada de positivo, porque tinha um problema muito sério e ele trata isso de imediato. Ele diz assim, versículo 15: conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O Senhor olha para a igreja de Laodiceia e percebe um dos quadros mais terríveis para que o Senhor da igreja possa ver na igreja dele. Conheço as suas obras, diz o Senhor. Vocês não são frios nem quentes. Vocês são mornos. E essa postura de mornidão espiritual é uma postura que desagrada o coração de Deus, porque é semelhante àquela postura que nós adotamos hoje, percebemos hoje, como ficar em cima do muro. Quando alguém, diante de uma determinada circunstância, fica em cima do muro, isto é, não se decide, você pensa: ah, essa pessoa não é digna de confiança. Poxa, ou ele é isso ou é aquilo. Mas fica em cima do muro, não dá certo. Não é uma postura de alguém que tem um caráter. Esse negócio de ficar em cima do muro é de gente que não tem caráter, que dança conforme a música. Não alguém que tem uma convicção pessoal definida. Nós não fazemos isso, por exemplo, quando se trata de futebol. O torcedor do Corinthians jamais vai torcer para o Palmeiras. E também ninguém vai ficar em cima do não. Eu sou meio Palmeiras e meio corintiano. Eu estou colocando esses dois porque são duas torcidas totalmente opostas. Mas nesse aspecto em particular, ninguém fica em cima do muro. Ou você é palmeirense ou você é corintiano. Você não fica em cima do muro, você se decide. Mas no aspecto espiritual, a gente consegue achar um meio termo entre sermos cristãos autênticos, entre sermos religiosos. Ah, aqui desse jeito aqui está bom. E o Senhor chama, isso aí é mornidão espiritual. Quem dera vocês fossem frios ou quentes. E quando eu leio essa expressão, quando o texto diz, quem dera vocês fossem frios, eu penso, Deus tem mais prazer num sujeito que diz, eu não creio em Deus, eu penso assim e não vou falar com Deus e não oro a Deus porque eu não acredito nele. Pelo menos esse sujeito tem uma postura e é fiel a ela. E Deus tem mais consideração por uma pessoa que adota a postura que ele quer, que seja contrária a ele. Isso não significa que Deus vai acolhê-lo lá na presença dele, mas ele tem mais consideração da parte de Deus e até dos homens do que o morno que fica lá entre uma coisa e outra. Não adota nem uma postura e nem outra. Oxalá vocês fossem frios ou quentes. Meus irmãos e irmãs, ninguém está aqui hoje forçado. Ninguém é crente, nenhum de nós somos crentes em Cristo Jesus, na marra, na força. Se nós hoje estamos aqui e somos crentes, foi porque eu atendi, Deus me viu, Ele me, através do Espírito, me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e eu, no uso do meu livre-arbítrio, disse, agora, Senhor, a minha vontade não é mais minha, é Tua. Entreguei a minha vida a Ele, então eu estou aqui porque eu quis. Deus me chamou, Ele veio em minha direção e eu aceitei o convite dele. Deus não pegou ninguém, colocou, você vai ficar aqui, vai ser crente e acabou, ponto, fica aí. Mas já que nós fizemos essa decisão, por que que a gente não faz do jeito de Deus? Porque nós decidimos tornarmos-nos crentes em Cristo Jesus, mas chega aqui na igreja, queremos fazer aquilo que ele que nós bem entendemos. Nós vamos ser cristãos, mas vamos fazer a nossa maneira. E esse é um grande problema hoje do povo evangélico, que é crente à sua maneira e não à maneira do Senhor. E ser um cristão à maneira do Senhor exige simplesmente tudo que nós temos e tudo que nós somos. Ele não quer apenas uma parte de nós. Ele exige tudo que nós temos. Ele exige tudo de nós. Aliás, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós deveríamos entregar tudo. E quando cantamos o hino, nós dizemos, tudo entregarei, tudo entregarei. Tudo. E tudo, na língua grega, quer dizer tudo, absolutamente tudo. Não tem menos nem mais, é tudo. Mas a gente consegue participar da igreja e ser igreja e nos entregarmos por partes. E por isso o texto diz, quem dera vocês fossem frios ou quentes. Se nós não entregamos tudo, então nós somos mornos espirituais. E isso causa um mal-estar em Deus. De maneira tal que ele estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Porque, por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade de conviver com pessoas que são falsas. Você sabe que a pessoa tal, quando está na tua frente, é seu amigo. Oh, querido, bate nas suas costas. Daqui a pouco você sai, tu viu, fulano e tal, aquilo lá é um sem vergonha. Oh, aquilo lá, ele é picareta. Aí começa a falar mal de você. Aí quando está lá, não, você é meu chapa, você é meu chegado. É Deus no céu, você na terra. Depois aquele sujeito, da mesma. Um sujeito desse aí, eu, quanto mais longe de mim tiver, melhor, porque eu nunca sei, aliás, sempre vou imaginar que ele está fazendo alguma coisa contra mim. Quer dizer, ele fica sempre em cima do muro, é alguém que não é digno de confiança. Uma pessoa assim, nós não gostamos de conviver, principalmente num ambiente de trabalho. Às vezes a gente lida lá com pessoas essas que são nossos amigos, a mais que quer o nosso lugar, depois chega lá para o chefe, uma pessoa assim eu não quero. Nem você e nem Deus. Um cristão que ao invés de adotar, não, eu sou de Jesus e fim de papo. Tem negócio de ficar em cima do muro, não. Ao invés de adotarmos essa postura e de sermos fiéis a eles, a gente fica em cima do muro. Meus irmãos, eu como pastor, eu tenho uma tristeza no meu coração. É que eu gostaria que a igreja de Cristo Jesus fosse fiel a ele. Eu gostaria que a igreja de Cristo Jesus não debatesse em torno daquilo que é certo e errado, ou mais adotasse. O que é certo e acabou. Não se discute. Muitas vezes na minha conversa com os irmãos aí, eu digo, para mim o que interessa é o que está certo. O que a Bíblia falou está falado. Não, você vem discutir o que a Bíblia diz. O que eu penso não importa. O que tu pensa não importa. O que importa aqui é o que o Senhor pensa. E ele pensa diferente da gente. E a gente tem que adequar o nosso pensamento ao pensamento dele. Mas muitas vezes eu percebo que a postura da igreja, e quando eu falo igreja, eu estou falando do cristão do modo geral, mas também a gente tem que refletir sobre isso. A igreja do século XXI é assim, é mais ou menos como a seleção, o time de futebol da seleção brasileira. Tem um técnico só, mas tem 190 milhões de outros técnicos. Então, coitado, se não tiver na onda dos 190 lá, ele está perdido. Ele tem que ter peito e sair. E nós temos um único técnico, é Jesus. Todos nós temos que seguir exatamente a orientação que ele nos dá. Tudo precisa ser feito na igreja à maneira dele. E não na base do eu acho, ou eu deixei de achar, eu penso, ou deixei de pensar. Isso determina, quando eu fico, quero servir a Jesus, mas faço a minha vontade, determina que eu estou em cima do muro, que eu sou um morno espiritual. Por isso é que nas bem-aventuranças, o nosso Senhor também diz assim, bem-aventurados os limpos de coração. Como já lhes falei várias outras vezes, limpos de coração significa aqueles que não ficam divididos. Se eu creio em Jesus, é a Jesus que eu obedeço. Se eu creio em mim ou no mundo, é a esse que eu vou obedecer. Mas eu vou ficar entre um e outro. Não. Limpo de coração é aquele que resolve. Não, o certo é isso, eu quero fazer exatamente isso. O certo é o que o texto está dizendo, então é o que eu vou fazer. Então a gente tem que ser fiel à nossa própria convicção. Uma das coisas mais tristes para mim é uma pessoa que não tem caráter. E uma pessoa que não tem caráter, ela não é fiel às suas próprias convicções. Isso me corrói por dentro, porque eu não consigo entender como é que pode ser isso. Eu posso até pensar errado a respeito de alguma questão, mas eu faço o que eu creio. E eu converso com meu filho, eu falo para ele, Alexandre, tu não tem que prometer nada para ninguém, mas se tu prometeu, você cumpra. Aí um dia o avô dele foi para a casa do avô. Aí a minha irmã tinha convidado ele para ir para a casa dela. E se ele foi na sexta, então deveria voltar no sábado. Aí chegou no sábado o avô, o Alexandre, não vai não, vai amanhã, porque tá. Ele falou, poxa avô, eu tenho palavra, se eu falei que ia, então eu vou. Pelo menos isso, eu não tenho que prometer nada, mas se eu prometi, meus irmãos, nós temos que ser fiéis pelo menos às nossas próprias convicções. Se eu creio que Jesus é o Senhor, então eu tenho que ser fiel a Ele. Eu tenho que ser fiel ao Senhor, a quem eu digo que creio. Mas o que é que faz com que a gente passe de uma coisa para outra sem perceber? A influência do contexto ou do mundo que nós estamos vivendo às vezes fala muito mais alto ao nosso coração do que o próprio Senhor da igreja, que foi o que aconteceu aqui também. Porque você vai perceber que o texto no versículo 17 diz, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhes este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. O interessante é que Jesus toma como exemplo para a sua carta a essa igreja algumas coisas que dizia respeito ao contexto da cidade de Laodiceia. Por exemplo, Laodiceia era um grande centro bancário. Era uma cidade muito rica. Nem dependia do Império Romano. Era uma cidade independente por conta da sua riqueza. Essa riqueza da cidade contaminou a própria igreja de uma maneira que a igreja também se achou que era rica. Ou seja, a riqueza financeira não é a mesma riqueza espiritual. Por conta da sociedade, do meio que estavam vivendo, afirmar que não precisavam de nada porque tinham dinheiro, porque a cidade era independente, essa história de independência, de riqueza, encheu o coração das pessoas, que elas confundiram riqueza espiritual com riqueza material. E aí eles disseram: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. E o Senhor diz assim: não reconhece, porém, que é miserável e digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Nós percebemos então aqui que a igreja se deixou envolver pelo que a sociedade pensava dela mesma e trouxe esse mesmo pensamento para a igreja. E aí então a igreja passou a se tornar uma igreja rica, segundo os conceitos do mundo, da sociedade, que a cidade era rica. Mas ser rico para Deus não era isso. Por isso que Deus diz: e não, vocês não adquirem riquezas e não precisam. Não. Não reconhece, porém, que você é miserável e digno de compaixão? O que eles deveriam pensar ou lembrar é aquilo que o Senhor Jesus disse lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres de espírito. E os pobres em espírito são aqueles que reconhecem a sua miséria espiritual, a sua dependência de Deus. O que eles deveriam pensar aqui e perceber: nós podemos morar numa cidade rica e muitos de nós podemos até ser ricos, mas a riqueza verdadeira mesmo é a dependência de Deus, porque Ele é tudo o que precisamos. Às vezes eu penso que o fato de morar em Santos, às vezes, influencia na nossa mente também, e confundimos aquilo que nossa cidade é com a nossa vida espiritual, talvez. A gente precisa pensar sobre isso, uma vez que o texto diz assim. A gente precisa pensar: como é que é o povo de Santos? É rico? E se é rico, nós somos ricos? Mas que tipo de riqueza nós estamos falando? A riqueza a qual Deus se refere, e Jesus se refere, é a espiritual. E eles estavam pensando na riqueza do mundo. Percebe como foi que o mundo influenciou a igreja no seu padrão? Riqueza para Deus é uma coisa, para o mundo é outra. Isso gerou uma religiosidade de modo tal que eles queriam agradar a Deus, mas pensando na riqueza material não combina. Não é isso. O texto também fala assim: você é pobre, você é cego e você está nu. O texto fala de cego e nu também tirando por base algumas outras coisas que eram comuns àquela cidade de Laodiceia. Por exemplo, a cidade de Laodiceia era muito conhecida por uma grande produtora de lã, que vendia para o mundo inteiro. Uma cidade assim, até por isso era rica. As pessoas se vestiam até melhor. E por ser uma cidade que vendia o tecido para o mundo inteiro, achavam que estavam vestidos de forma maravilhosa. E o Senhor diz que eles estavam nus. Vestir roupas lindas, como o povo de Laodiceia vestia, não significava que a alma deles estava purificada. Eles estavam mostrando uma coisa exteriormente, mas interiormente não era nada disso. Eles chegavam à igreja todos bem vestidos e Deus olhava as vestes e falava: as suas vestes são lindas, mas o coração de vocês, Para mim, vocês estão nus. Não é nada disso que eu quero. Mas isso era o que a sociedade impunha também. A sociedade se vestia bem. E as pessoas da igreja, porque estavam, viviam naquela cidade, se vestiam bem e confundiam estar bem vestidos na igreja com estar com um coração limpo, um coração puro que agrada a Deus. E a palavra do Senhor não diz que não é por conta das vestes. Deus não olha as vestes, olha o coração. Vem um coração todo cheio de impurezas e com as roupas lindas, mas Deus olhava, para mim vocês estão nu, eu estou vendo a vergonha de vocês. Vocês não são as pessoas que vocês acham que são. Vocês estão errados. Vejam como a sociedade trouxe um padrão para a igreja de beleza que foi traduzido para o modo espiritual, mas de forma errada. A beleza para Deus não são as vestes, mas é um coração puro, um coração limpo. Em outro momento, o texto fala, e que está nu, ou melhor, cego. Ele diz, pobre, cego. Os viajantes daquela região, por andar no deserto, eles se expunham a muita poeira, expunham à vista a poeira, o sol escaldante durante o dia. Então, quando chegavam a alguma cidade, eles chegavam com os olhos, as vistas cansadas e com as vistas com pó, e eles tinham muitas dificuldades visuais. Mas lá em Laodiceia, havia um tipo de pó chamado pó frígio, que eles faziam uma espécie de colírio e aplicavam aquele colírio, que não é como hoje, você compra lá um Moura Brasil, aquele negócio para tirar o vermelho dos olhos lá, não tinha esse frasco. Pegava aquele e limpavam as vistas de maneira tal que quando lavavam, aí eles ficavam enxergando melhor. E Jesus olha para aquela igreja aí e diz, e vocês estão cegos? O que ele queria dizer é que a maneira como a sociedade pensava, porque todos tinham acesso a esse medicamento, todos eles lavavam as suas vistas e enxergavam bem. Então o fato de enxergar bem fazia com que chegassem à igreja e pensassem no seu coração, não, nós estamos bem, nós estamos vendo. Ver as coisas de forma material não significa que estamos conseguindo ver as coisas de modo espiritual. Espiritualmente, o Senhor diz, vocês estão cegos. Espiritualmente, vocês não enxergam é nada. Deus agindo no meio do povo e eles não eram capazes de perceber. Deus não agindo, não eram capazes de perceber. Deus não está agindo no nosso meio. Quer dizer, estavam completamente cegos. Eu só queria lembrar que esses três fatores veio do mundo, da cidade de Laodiceia, influenciaram a igreja e pegaram os padrões que são mundanos, espiritualizaram esses padrões, e a igreja então estava vivendo o mundo dentro da igreja, porque ignoraram os padrões divinos e assimilaram os padrões da cidade. E é exatamente isso que acontece no nosso tempo. Nós pegamos os padrões que o mundo determina e trazemos para dentro da igreja e ainda assim queremos adorar a Deus. Nós não somos nem mundo e nem somos igreja, isto é, nós estamos em cima do muro ou somos mornos espiritualmente. Porque é incompatível os valores do mundo com os valores do Senhor, conforme a gente leu aqui. E o Senhor Jesus adverte essa igreja, olha, está tudo errado. Vocês não podem pegar os valores da cidade, trazer para a igreja, espiritualizar esses valores e acharem que está tudo certo. Isso tornou a igreja de Laodiceia uma igreja cheia de pessoas que ouviram falar do Senhor Jesus, mas que não tinham um relacionamento de amor com Ele. Jesus não podia falar naquela igreja. Ele ficava do lado de fora. a vontade dele não era cumprida ali. E as pessoas estavam cantando, adorando e louvando. E o Senhor do lado de fora da igreja. Isso se chama religiosidade. Tira o Senhor da igreja e começa a adorar ao Senhor sem que ele esteja presente. Religiosidade é isso. Nós precisamos parar e fazer uma avaliação da nossa própria vida. Quem é que tem influenciado a nossa vida? Os valores de Deus ou são os valores do mundo? E aí eu fico pensando em algumas coisas. Por exemplo, a Bíblia diz assim: se alguém vai e bate numa face, você dê a outra. O que o texto quer dizer? Se alguém provocar você, e te, aí você pega, não continue dando, vai embora. Mas sabe o que acontece hoje na igreja de Cristo? Está tudo muito bem, tudo muito bom, até você não bater na minha face. Porque se você bater aqui, eu vou entrar com tudo e não vou bater no outro lado, eu vou dar uma cabeçada, vou rachar você no meio. Bom, isso aí é o mundo que pensa. Mas eu já ouvi isso na igreja. E de gente, aliás, e de pastor. Ah, comigo eu vou lá, dou uma cabeçada. Eu falei, mas peraí, o que está acontecendo? Se o pastor pensa assim, alguns irmãos também pensam. Se lá no mundo o lance é violência, aí o sujeito treina jiu-jitsu, treina karatê, treina kung fu, porque se bobeou, dou três rapas lá, já quebra o cara todinho. Vai chegando lá na igreja, se um irmão fala grosso, põe o dedo, te racha, tu quebra todinho mesmo. Cala a boca, te quebra todinho. Jesus diria o seguinte: chegava cheio de mansidão. Se você quer me bater. Eu me lembro, o irmão João, não pedi permissão para ele, mas eu não vou dar detalhes, mas de uma pessoa com quem ele conversou, aí houve algum incidente lá, e um irmão, que era sangue quente, chegou e foi para agredir esse outro irmão. E esse irmão mais manso, quando pegou a mão daquele que ia agredir e beija a mão daquele que ia bater. Não foi mais ou menos isso? Irmão João contou essa história. Se alguém vem bater na gente, a gente já dá um golpe, já aprende até aquele golpe de karatê. É. Eu já lutei esse negócio aí. É. Bem no nariz para não ter mais conversa. Meus irmãos, hoje em dia a igreja de Cristo Jesus está igualzinho o mundo. Se alguém tirar no trânsito lá, buzinar lá, você é cego, aí começa a discutir o crente com o não crente. Meu irmão, sabe o que isso significa? Que a igreja de Cristo Jesus hoje está muito morna. Está cheia de religiosidade. Nós precisamos viver o evangelho de Cristo com mais seriedade. Precisamos viver o evangelho de Cristo como ele quer que sejamos. Não vamos deixar que os valores que o mundo tem como padrão sejam os nossos valores também. Vamos peneirar, vamos ver o que Deus se agrada e o que Deus não se agrada. Deus não quer homens, não quer homens e mulheres que tenham os valores do mundo em seus corações. E eu olho para essa igreja aqui e fico pensando, o que que Jesus diria para mim, de mim? E é para você. O que Jesus diria de você para você? Pergunte a ele: Senhor, ou você pode fazer o seguinte, chega para o seu marido ou esposa, ou talvez um ou outro tenha dificuldade de falar, né? Chega para um irmão aí: meu irmão, vou fazer uma pergunta, eu queria que você fosse bem honesto. Bem honesto. O que você acha de mim? Fale, eu vou entender. A gente não gosta de fazer essa pergunta, porque provavelmente a gente pensa, vou ouvir aquilo que eu não quero. Mas fale com Deus sobre isso. Será que nós estamos sendo aquelas pessoas que Ele quer que nós sejamos? Será que Ele está se agradando da gente? É importante isso. Porque às vezes eu estou aqui cantando, as minhas mãos eu quero, e eu vou te adorar. E Deus olhando lá da porta, né? Porque Ele vai estar de lá. Que hipocrisia. E depois a gente não sabe por que não tem cura. Não sabe por que não tem conversões. Não sabe por que não tem restauração de vidas. Não sabe por que nós não vemos os grandes sinais de Deus acontecendo no nosso meio. É simples, Deus está lá do lado de fora. E a gente está aqui, as minhas mãos eu quero levantar, em louvor te adorar, só que a gente está cantando essa música ao vento. Religiosidade é isso. Ao longo desse mês a gente vai ter que pensar obrigatoriamente muito sobre isso, mas eu queria que você refletisse, saísse daqui pensando. O que as pessoas pensam de mim? O que o Senhor pensa de mim? Será que eles pensam, poxa, fulano é um homem de Deus? Aquele ali é um homem de Deus. Ou ele vai dizer assim, fulano é, na igreja é o maior crentão. Mas chega lá no trabalho, irmã fulana é a maior crentona. Mas chega lá na rua dela lá, xinga lá todo mundo, aquele negócio todo. Eu nunca vou esquecer de uma experiência que eu vivi, que eu vi uma senhora crente, sempre estava dando um testemunho lá, não, nós somos da igreja X, e falava com tanta piedade, eu não estou julgando a pessoa, mas eu estou contando aquilo que eu vi. Ela falava com você, eu falava, essa mulher aí deve ter uma intimidade com o Senhor extraordinária. Aí um dia aconteceu alguma coisa, ela falou assim, Deus, eu não vou aguentar isso. Me dê só 5 minutos para eu sair do espírito e entrar na carne, porque essa não dá para... Aí chegou, saiu do espírito, 5 minutos, mas nesses 5 minutos disse coisas que eu talvez você levasse o ano inteiro para falar. E eu falei, não é assim que o Senhor quer que andemos. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. E como diz o tema, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isto é, agora que você ouviu, o que, que você vai fazer com isso? Vai ficar do mesmo jeito? Ou você vai tomar uma atitude? Que Deus nos abençoe.